Rota 66. Uma pessoa está numa situação difícil, sofre do coração, e ela tem lá um parente que está, né, sofreu um acidente. Você chega para a pessoa, sim, ele sofreu um acidente, quebrou as duas pernas e a cabeça arrebentou, o cérebro rolou pelo chão. Já estamos rodando na trilha do Rota 66, o programa que mexe com a sua cabeça. No estudo de hoje, o professor Luiz Saião chama a atenção para uma troca. Pedimos substituição. Esse é o tema do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Saul está pisando na bola e deve sair. Davi é o craque eleito que vai entrar. Muitas das circunstâncias da vida são criadas por três escolhas básicas: as disciplinas que você decide manter, as pessoas com quem você decide estar e as leis que você decide obedecer. Disciplina, amizade e obediência, sem isso você pode perder a cabeça. Eu sou o Beltrão e juntos vamos acompanhar essa aula. Como temos visto, Saul iniciou o seu reinado de maneira bastante controvertida, de maneira muito frágil, dependendo muito da autoridade já razoavelmente consolidada de Samuel, o último juiz. Nós vimos que Saul foi rejeitado por Deus, não foi aprovado na sua maneira de lidar com a ordem divina, com a palavra de Deus. E agora, chegando aqui no capítulo 16, nós vamos ouvir o texto sagrado conforme apresentado na NVI, e o texto nos diz o seguinte: o Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu enviarei a Jessé, escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Samuel, porém, disse: como poderei ir? Saul saberá disto e me matará. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Então, como podemos ver aqui no capítulo 16, a rejeição de Saul, o rei que não se adequou às exigências de Deus, não ouviu a palavra divina, agora tem consequências mais graves e mais sérias. O texto apresenta para nós o grito de pedimos substituição. Não dá para continuar com Saul devido à sua performance, à maneira como ele lida com as coisas de Deus, à sua fragilidade de liderança. Portanto, Deus diz para Samuel: você vá a Belém e lá você vai encontrar Jessé, e eu escolhi alguém da família de Jessé para substituir Saul. Saul tinha sido o rei de acordo com as intenções do povo, um rei que agradava o povo, e agora vamos ver o que Deus tem a nos dizer sobre esse rei que irá substituir o primeiro rei de Israel. Então Samuel obedece à palavra de Deus e chega ali à cidade de Belém. Obedecendo ao que o Senhor lhe dissera, Samuel vai e convida a família de Jessé para o sacrifício. De certa forma, isso mantinha Saul também longe desse cenário, e quando eles estão ali sacrificando ao Senhor, o texto nos diz, no versículo de número 6, que as coisas começam a acontecer de maneira muito surpreendente e especial. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe, que é um dos filhos de Jessé, e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É interessante observar aqui a crítica velada à maneira de como as decisões são feitas. Do ponto de vista humano, o que se espera é um rei forte, um rei poderoso, um rei alto, um rei que seja um grande guerreiro, um rei que impressione os olhos. Samuel, mesmo com sua grande experiência, mesmo já vendo o que acontecera na vida de Saul, também está influenciado por esse critério, e ele imagina que Eliabe será o escolhido. E assim, então, no processo de substituição, nós vamos ver o que acontece na sequência, no próximo lance do capítulo. Veja, no versículo 8, Jessé chama Abinadab, e Deus também diz, não é este. E em seguida, Jessé chama o outro filho, que é Samá, mas Deus também não quer confirmar Samá como escolhido. E então, 7 dos seus filhos são levados ali, e o texto nos diz, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então, nessa hora, Samuel vai e pergunta a Jessé, estes são todos os filhos que você tem? E então, olha só que coisa impressionante, o próprio Jessé nem tinha incluído o seu filho mais novo, o caçula, aqui nesta lista de possíveis pretendentes. É certo que Jessé não estava imaginando exatamente todos os detalhes, mas é impressionante que ao trazer estes filhos perante o grande líder Samuel, nós vamos observar que Jessé também não tem os mesmos parâmetros que Deus tem. Então, quando ele diz que o caçula que está lá cuidando das ovelhas, Samuel diz, traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Vamos observar o que temos aqui no capítulo 16. Nós vemos a rejeição de Saul consolidada. Vemos que Saul, de fato, não é o rei que Deus tem em mente. Deus rejeita Saul, seu comportamento é absolutamente incompatível com a sua função, a sua maneira de lidar com as coisas de Deus certamente o incapacitam para prosseguir, e Davi é o escolhido de Deus, mesmo que nem a sua família possa enxergar nele aquilo que Deus está vendo. O Espírito de Deus apodera-se de Davi, e a partir daí nós vamos começar a ver um cenário quando Saul vai perder espaço e Davi vai crescer aqui no primeiro livro de Samuel. E é interessante observar que a partir desse dia o Espírito do Senhor apodera-se de Davi. E o que o texto diz na sequência, nessa substituição real, conforme nós estamos vendo aqui a partir agora do versículo 14. O texto diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Olha só. E um espírito maligno, é impressionante, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno, mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande esses seus servos procurar um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará harpa e tu te sentirás melhor. Muito, assim, particularmente interessante esta passagem, porque ela mostra algumas coisas interessantes. Primeiro, que há um espírito maligno que o Senhor mesmo permite que atormente Saul. Saul perdeu sua posição perante Deus, agora o espírito do Senhor não está mais com ele, o espírito maligno que o atormenta, e é interessante que há a expectativa dos seus servos que o toque da harpa, a cura musical, uma espécie de musicoterapia dos tempos antigos, que isso pudesse resolver a situação. O texto não diz necessariamente que isso realmente ocorria, mas que essa era a expectativa. Saul, então, vai no sofrimento que está enfrentando e pede que eles encontrem alguém que possa fazer isso. E então, olha que coisa surpreendente, um dos oficiais vai e responde: olha, eu conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência, o Senhor está com ele. Então, Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé, então, apanha um jumento e o carrega de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho, e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi, então, vai para o palácio, vai apresentar-se diante de Saul. Veja que Deus já está trabalhando no sentido de deixar Davi muito próximo ali da corte real, Davi que é de Belém, Davi que é de Judá, e vamos ver que ele apresenta-se a Saul e passa a trabalhar para ele. Saul gostou de Davi, muito interessante, Davi torna-se seu escudeiro, cresce na sua vida militar ali, na presença do rei Saul, sem que Saul tivesse a consciência que ele seria o seu substituto diante das circunstâncias que já vimos nos últimos capítulos que estudamos. Então Saul enviou a seguinte mensagem a Jessé: deixe que Davi continue trabalhando para mim, pois estou satisfeito com ele. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. Agora sim, vemos algo que chama a nossa atenção, que essa música, que essa arte davídica de saber manejar bem a harpa, trazia uma tranquilidade suficiente para a saúde, de modo que o espírito maligno não o atingia mais como anteriormente. Então, vamos fechar aqui o capítulo 16 no estudo de hoje, observando que a realidade da obra de Deus é muito séria. Saul, vamos assim dizer, ele acabou não levando a sério, sem entender aquilo que Deus priorizava. Por isso, Saul, em função de vários aspectos, perdeu sua posição. Não é porque o homem vem a falhar que Deus perde o controle da história. Uma vez que Saul está fora daquilo que Deus deseja, Deus então escolhe Davi, e aqui nós vemos um início de uma substituição que tomará conta do cenário de 1 Samuel daqui para frente, e vemos a diferença dos critérios humanos para os critérios divinos quando Deus escolhe alguém que vai ser chamado, alguém segundo o seu coração, e através da obra de Deus na vida deste substituto de Saul, deste moço jovem que começa a crescer aqui nos limites do palácio, nós veremos como Deus será glorificado na sua vida e como isso irá nos ajudar a entender muito como Deus trabalha também na nossa vida. Em frente com o nosso estudo de hoje, pedimos substituição. Ainda bem que eu ainda estou aqui e não fui substituído, professor Luiz Saião. O capítulo 16 do primeiro livro de Samuel começa trazendo um assunto ético. Eu olho aqui, existe meia-verdade? Como pode Deus esconder da história esse fato da unção do rei Davi das outras pessoas e Samuel se vê numa saia justa? Pois é, pastor Alberto, realmente essa pergunta aí, quase que eu peço para você substituir a pergunta aí, porque é uma pergunta realmente delicada. Veja bem, o que nós vamos encontrar aqui é o fato de que Samuel sabe daquilo que ele deve fazer e ele está preocupado com a atitude, a reação de Saul, e como isso, de alguma forma, iria trazer problemas para o próprio Davi e para a família de Jessé. Então, ele pergunta, né, como é que eu vou fazer nessa situação? Então, a orientação de Deus, diga que você vai fazer um sacrifício. E de fato foi o que ele fez. Ele, quando o texto diz, ele foi, convidou Jessé para o sacrifício. E vamos assim dizer, ele não deu bandeira, né? Ele não abriu o jogo plenamente sobre as suas intenções. A gente sabe que é importante, a Bíblia enfatiza o fato de dizer a verdade, mas fica claro que esse tipo de atitude não é uma atitude mecânica, não é um comando de computador, é uma atitude de bom senso em função das circunstâncias. Existe uma coisa interessante, que é o lado bom do jeitinho, né? Quer dizer, uma pessoa está numa situação difícil, sofre do coração, e ela tem lá um parente que está, né, sofreu um acidente. Você chega para a pessoa, sim, ele sofreu um acidente, quebrou as duas pernas e a cabeça arrebentou, o cérebro rolou pelo chão. Aí você já enterra os dois juntos, né? Era um momento delicado, tem que saber tratar a situação. Exatamente, quer dizer, você vai fazer o quê? Você vai criar um tumulto, uma confusão com Saul, pôr a família de Jessé em dificuldade, né, com os filhos. Então, a atitude aqui é uma atitude de bom senso. A gente não pode ser falso, a gente não pode negar a verdade, a gente não pode, mas em muitos momentos da vida você precisa aprender a medir as palavras, como dizer, né? Nem sempre você diz tudo que você sabe sobre um assunto para uma criança de 4 anos de idade, né? E então essa atitude deve ser entendida dessa forma, uma maneira pacífica de fazer essa transição sem precisar entrar em detalhes. Tá certo. Olhando um pouco a cultura do povo brasileiro, que é o futebol, quando acontece uma substituição, mais ou menos estava previsto, porque o jogador estava no banco de reserva e estava acontecendo o jogo. Mas nesse caso aqui, Deus agora escolhe uma outra pessoa, escolhe a Davi. Ele já não havia escolhido antes Saul, já não estava tudo arranjado, preparado, e agora parece que mudam as regras? Pois é, pastor Alberto, veja, uma das dificuldades que nós temos para tentar estudar a Bíblia é que às vezes a gente avalia o texto bíblico de uma maneira muito simplista. Então a gente imagina, por exemplo, que a vontade de Deus é uma vontade única, simples e homogênea. Mas na verdade, vamos assim dizer, Deus não escolhe Saul como sendo um rei ideal. Ele permite que Saul se torne o rei. Ele escolhe Saul dentro da dimensão das intenções do próprio povo, mas ele não é o verdadeiro escolhido de Deus. Assim como Deus, por exemplo, permite que você peque, mas ele não deseja que você venha a pecar. Então há uma vontade permissiva, a vontade de Deus que permite a escolha de Saul, ainda que Deus participe dela. Isso não era o plano original de Deus. Fica bem claro que Davi venha a ser o rei, né, segundo o coração de Deus. Davi está na linhagem messiânica, a profecia de Judá já estava estabelecida, né? E então, entendendo esse cenário, vamos ver que o verdadeiro escolhido, de fato, é Davi e não Saul. Bom, agora complicou, porque do outro lado do microfone aqui existe uma classe grande nos acompanhando. E se Davi é o escolhido, da linhagem, do Messias, etc., tão importante assim, como é que um pai pode esquecer o seu filho? Pois é, a gente não pode esquecer de responder essa aqui com bastante atenção, né? Olha só o que nós vemos. Primeiro, não está muito claro se o Jessé tem noção de tudo o que está que tá acontecendo aqui nessa visita do Samuel, porque o Samuel diz para ele, né, olha, nós vamos fazer um sacrifício, chama os seus filhos. Quer dizer, todo mundo sabe quem é Samuel, alguma coisa de importante e de especial vai acontecer. Pode ser que Jessé estava imaginando que alguma coisa militar, alguém convidado para trabalhar junto ao rei, né, e depois é que fica claro. Mas o que o texto quer ressaltar é o seguinte: é provável que Jessé não incluiu Davi, talvez não porque ele tinha algum problema com Davi, mas é que ele imaginou, olha, Davi está fora, né? Ele nem não tem nada a ver com essa proposta, né? Que nós temos aqui da parte do Samuel. Se chega alguém oferecendo bolsa para a universidade na sua casa, você não imagina, né, que o filho de 10 anos que está terminando, né, aí o curso primário, o ensino, né, fundamental, inicial, você não vai imaginar que isso. A gente pensa no mais velho primeiro. Mais velho, né? Então, mas o texto quer enfatizar o seguinte, que Deus, de fato, trabalha com aquilo que o ser humano despreza. Quando Deus faz a sua obra, ele faz por meio de certas pessoas, vamos dizer assim, de quem a gente não esperava muito. Então, Davi, nesse contexto aqui, ele é desprezível. Né? Nós temos que olhar para a força, para a capacidade, para o poder humano. E a Bíblia está dizendo o tempo todo que o poder pertence a Deus. E é isso que o texto está mostrando para nós nas entrelinhas. Agora, o poder de Deus assusta, de fato, aqui no 1 Samuel 16, lá no verso 14. Professor Sayão, explica para nós este espírito maligno da parte de Deus. Se dissesse, olha, da parte, né, de terceiros, ainda dá para engolir, né? Será que não dá para a gente encerrar o programa agora? Né? Não, brincadeira. Claro que não. Veja bem, aqui é interessante essa questão, chama a nossa atenção. Veja bem, em primeiro lugar, é importante destacar que Deus tem todo o poder. Mesmo os espíritos maus, mesmo Satanás, só faz alguma coisa debaixo da permissão divina. Satanás não é o Deus do mal. Os demônios não são deuses assim distantes e livres do poder soberano de Deus. Então Deus pode muito bem permitir que uma dessas entidades, ou que o próprio Satanás, faça alguma coisa, como fez com Jó, debaixo do seu controle soberano. De certa forma, é impressionante, mas até esses espíritos maus, eles acabam fazendo um papel que está dentro da ação soberana de Deus. Assim como a tentação de Satanás sobre Jesus aconteceu dirigida pelo Espírito de Deus. Agora, além disso, a gente pode pensar que o que é esse espírito maligno. Né? Existem dois significados para essa palavra maligno ou mal. Pode ser um demônio, um espírito mal mesmo, quer dizer, um espírito que vive na sua oposição contra Deus, né? Um verdadeiro demônio. Ou pode ser um espírito que é mal no sentido de trazer ruína. Por exemplo, o anjo da morte, lá no livro de Êxodo, que matou os primogênitos do Egito, ele não era um demônio, mas era um anjo que trazia ruína e sofrimento. Então, nesse sentido, ele era um espírito que fazia mal àqueles que estavam debaixo do seu julgamento. Há possibilidade do espírito maligno ser um espírito arruinador, uma espécie de mensageiro de Deus para provocar Saul. De qualquer maneira, sendo um demônio ou um anjo de Deus enviado para trazer ruína sobre Saul, fica claro que Deus mantém o poder e o domínio, inclusive sobre qualquer entidade do mal, porque ele é o Senhor. Muito obrigado, Sayão, pela explicação. E você que está nos acompanhando agora, ficou muito mais interessante. Que espírito é esse que só a musiquinha, a harpa de Davi acalmava? Você vai ficar acompanhando a nossa série para descobrir. Agora vem a aplicação do estudo para você. Hoje, aqui no nosso Rota 66, no capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, nós falamos sobre pedimos substituição. Sim, Saul sairá de cena e Davi entrará em seu lugar no reino de Israel. E qual é a grande lição para a nossa vida? A lição é a seguinte: os critérios de Deus são outros. Saul impressionava, parecia um bom rei aos olhos humanos, mas Deus olha o coração, Deus não se impressiona com isso. Jessé e Samuel se impressionavam com seus filhos mais poderosos que tinham jeito de guerreiro, mas Deus não se importava com isso. Aprenda a conhecer a Deus para dirigir a sua vida, porque os critérios de Deus são outros, os critérios de Deus são diferentes. Com trabalhos de Paulo Batista, termina aqui mais um programa Rota 66. Espero você aqui nessa emissora e sempre nesse horário, certo? Mais informação no site transmundial.com.br. E até o próximo Rota 66.